Começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu já reservei meu Rebellion. Chupa, Diogo. Eu sou o Diogo Matraca e Resistance is useless. Eu sou o Excel e o Diogo roubou a frase do Star Trek. Não fui eu, cara. Na verdade, foi outra pessoa que roubou e eu roubei do filme, entendeu? Cara, essa frase é do Star Trek e é Resistance is useful. We are Borg. We are going to assimilate you. E ela é antiga! A frase é Resistance is useless, que eu não gosto de Star Trek, eu nunca assisti Star Trek e odeio quem gosta de Star Trek. Tá, vamos lá, olha só, gente. Estamos aqui hoje reunidos pra falar sobre Star Wars, não Star Trek. Toma! A gente vai falar... Eu vou lembrar disso quando você estiver aqui em casa, vai ver. Pois é. A gente vai falar de alguns jogos, os mais importantes jogos, né, da série Star Wars no mundo dos board games, e a gente volta daqui a pouco com o Tide de Comentário. Vamos lá. E agora sim, chega o Tide de Comentários nessa 10ª edição do Jogatina BG Podcast. Finalmente, não estou sozinho nessa campanha, eu estou aqui com o Excel. E aí, rapaziada, como estamos? Olha só, tá se sentindo bem aqui na sessão de comentários? Estou me sentindo perdido, né, cara? Na verdade, eu fiz a curva errada ali em Tangamangap e vim parar aqui, porque não era pra estar aqui, né? Exatamente, né? As campanhas solo estavam dando muito XP, a galera quis roubar um pouquinho do XP ali. Exato. Bom, antes de começar aqui, ler o feedback do último sobre o último programa, a gente falou sobre jogos nostálgicos, né, Excel? Isso mesmo, um programa que, particularmente, eu me diverti muito relembrando essas preciosidades, esses jogos antigos, pois que é. Muitos ainda, de vez em quando, dá uma vontadezinha de jogar, cara. Com certeza. E assim, vamos reforçar para os ouvintes, né? O pessoal às vezes até veio um questionamento para nós sobre a questão de a gente pesquisar, né, os jogos, mas como foi um papo informal, a gente fez uma conversa assim de relembrando mesmo da memória, sem ser uma coisa meio Wikipedia, sabe? Exato. É, quando a gente vai falar de um jogo específico, ainda assim a gente vai dar uma pesquisada, claro, e principalmente a gente tenta falar sobre jogos que a gente já teve um contato para não ficar muito fugindo. Sim. Eventualmente a gente vai correr o risco de alguns de nós nossos componentes não terem jogado, mas a nossa principal preocupação e o que era o nosso objetivo inicial era repassar o nosso contato enquanto jogadores daquele jogo. Isso não quer dizer que a gente vai ter todos os conhecimentos técnicos, muito pelo contrário, a gente tá bem seguro de cometer erros por desconhecimento de alguma regra, tradução errada de uma regra, ou mesmo porque a gente tá jogando o tempo inteiro achando que uma regra é X, daí você olha o manual e descobre que é Y. Cara, quem nunca jogou com uma regra errada? E isso acontece bastante, né? Principalmente você jogou uma partida do jogo só e você tava jogando com o pessoal que teve tanto contato quanto você, possivelmente você vai descobrir que você jogou completamente errado a tua primeira partida. Cara, pega um jogo complexo, a primeira partida você nunca vai jogar 100%. Nunca. Isso. Cara. E jogos antigos também, faz muito tempo que a gente não tem contato com eles e a gente fez um programa, a ideia do programa Nostalgia era justamente a gente relembrar o que a gente gostava e não ter um compromisso assim de, olha, esse jogo era assim, assim, assado. Não, era baseado nas nossas memórias mesmo. Até porque se a gente fosse pegar a realidade dos jogos, a gente sabe que, comparado com o que a gente tem hoje de parâmetros, são jogos, assim, muito simples e que nem trazem tanta diversão. Mas aquelas lembranças nostálgicas, inclusive da gente jogando errado, é que são preciosas, né? Então essa é a nossa ideia. A gente até comentou, né? Tipo, que a gente teve que colocar um banco no Monopoly pra ter a galera não roubar, né, cara? Exato. Então, assim, galera, desculpem os erros que a gente vier a cometer com uma regra ou outra, mas o nosso principal objetivo no podcast é relatar as nossas experiências com jogos, o quanto nós nos divertimos com eles e não a regra propriamente, né? Sim, a proposta é essa, né, cara? A proposta é essa. E falar das nossas experiências. Então, desculpem qualquer erro. E se a gente eventualmente no podcast falar, olha, segundo o site aqui, acontece de na hora a gente não ter realmente a recordação. E muito pelo contrário, a gente prefere passar essa honestidade pra vocês de falar, olha, a gente tá conferindo aqui no site porque a gente não caga a regra, a gente não sabe todas as regras de cor. E mostrar pra vocês que realmente esse lado verdadeiro de a gente estar procurando ali na hora e se preocupar de deixar esse podcast o mais informal possível, porque se você estivesse em uma conversa com a gente, uma conversa ali sentado numa rodinha, você com certeza iria ver a gente pesquisando esse negócio pra falar, e a nossa ideia é realmente ter essa proximidade, esse tom informal da nossa conversa, né? Não quer dar aula aqui de regras e tal, né? Nem estamos capacitados pra isso, muito pelo contrário. Bom, antes da gente ler os feedbacks do último programa, vamos passar os recadinhos básicos. Temos nossas redes sociais no facebook.com/jogatinabg e no twitter @jogatinabg, e também através do nosso canal do youtube youtube.com/jogatinabg. Eu sempre alerto aqui que são dois vídeos que a gente tem de intervalo de podcast a outro, né? Então, teve dois vídeos, um sobre Wiki, jogos baseados em temática de videogame, foi bem legal. Tem muitos jogos interessantes. Uhum. E também, eu fiz um vídeo recomendando o Armelo, que é um jogo que tem no Steam, pra quem gosta de versão digital de jogos, que é um jogo fantástico. Ele lembra um Game of Thrones com animal, só que é um Game of Thrones com um tom mais simples, sabe? Uhum. Mas muito divertido, cara, e bem simples e rápido, cara. Bom, vamos lá. Feedback sobre o último programa. Vamos que vamos dar liquidar. Tivemos vários comentários aqui. Eu separei um comentário aqui, que é o do Thiago Aires. Ele manda o seguinte: olá, não é novidade que sou grande fã. Do... ele é o grande Francisco, o poderoso. Do programa e do tom do conteúdo do podcast. Entrei no mundo dos boards em 2013 por meio do Overkill 33. Olha só, rapaz, Overkill. Eu participei desse podcast. Tava tudo conciliado, sabe? Era tudo parte do plano. É, exatamente. Dominar o mundo. Bom, mentira, tá, gente? Só a gente tá brincando. Ou não, não sei. Fiquei maravilhado com as possibilidades de jogos que me foram apresentados nesse podcast, que era um dos meus favoritos. Obrigado por apresentarem esse mundo incrível e hoje em dia com uma coleção maior e dinheiro e cartões de créditos menores. Até tenho a honra e o prazer de dividir a mesa com Deus, que é o Rodrigo Deus, também um dos comentaristas assíduos aqui do podcast. Dos jogos antigos e que valiam a pena, eu cito o Bolsa de Valores da Grow. Você jogou esse, Excel? Não, esse eu não conheço. É, pois é, eu vou abrir aqui uma aba. Olha, gente, tô abrindo uma aba no Ludopedia, tá, só avisando. Olha a aba. Como o nome... que foi isso? Como é um jogo... O nome dele é pra você simular um mercadinho de ação, né? Mercadinho, né? Cara, mercadão, né? Esse é o famoso jogo pra você aprender a ser um investidor da Bolsa de Valores sem fazer a faculdade de administração nem de ciências contábeis, olha aí. Esse jogo era do amigo dele. E no jogo, cada pessoa era um investidor especulativo e... Meu Deus, tem uma planilha do tamanho do mundo. Você joga com o Excel do lado, sabe? Aqui. Meu Deus! Você joga comigo do lado ali, ó. Aí fica lá. Não, vai dar merda. Joga com o Excel do lado, olha assim. O Excel, vai rolar esse investimento? Não, melhor não. Bom, continuando aqui. A pessoa que joga, né, é um investidor especulativo, influenciava o mercado de ações, comprava e vendia. Tinha de lidar com as notícias boas e ruins sobre a macroeconomia, clima e etc. Era uma perfeita simulação. Meu Deus da bolsa. Do céu, olha, o clima esquentou. Não vai rolar a soja agora. Vou investir em gado. Eu fico imaginando, cara, tipo, ah não, olha, dá uma estiagem aqui, o café tá em baixa, então se a gente colocar ele alto agora vai ser massa, né? Cara, eu agora fiquei curioso de jogar esse jogo. Eu também, cara, achei interessante. Não, você achou interessante porque lembra Civic, cara, pá. Bom, continuando aqui, no mais, desculpe o e-mail gigante, continue com os temas de jogos introdutórios, fillers, e encorajo a vocês a arriscarem pra falar jogos com mais peso, que eu sei que vocês também curtem. Ô, cara, é que assim, jogo com mais peso, obrigado, primeiro de tudo, obrigado pelo comentário, sim. Gostei muito do seu nome, ele ficaria mais bonito com um Y. Não sei porquê. Só dizer. Então, mesmo. Jogos com mais peso é do nosso interesse trazer sim, mas infelizmente eles, a gente até fez um pacto de não comentar ele nos nossos podcasts que falam de muitos jogos, pra deixar eles pra podcasts específicos. Sim. Porque não só pelo peso que eles têm, mas tem tanta coisa pra se falar, tanta coisa pra se explorar, que a gente prefere fazer um específico só sobre ele pra dar a atenção que ele merece. Não que os outros não mereçam atenção, muito pelo contrário. Uhum. Mas a gente consegue resumir eles de uma forma mais simples. E o que é interessante de falar de jogos mais pesados é porque normalmente eu tenho contato com jogos pesados diferente do Cabeça, que é diferente do Excel. Pelo menos é igual do Snake, né? Então... Exatamente. Até porque as nossas mesas influenciam um pouco nisso. É, e elas são totalmente diferentes, né? Os jogos que entram em cada mesa. Então... Exatamente. Até porque a mesa dos Abzeta é uma mesa um pouco maior, né? 15 por 20. Cabe mais jogo. Bom, Excel, vamos lá. E eu separei aqui, meus queridos, um comentário muito bacana do Gork. E ele diz o seguinte: muito bom podcast, acompanho os programas desde o início, mas só agora resolvi postar alguma coisa porque fiquei extremamente interessado nas regras caseiras do Pokémon Master Trainer. Eu tenho esse jogo até hoje e lembro que me diverti bastante com ele na infância, mas recentemente, quando encontrei ele perdido em meio a muita poeira, fui ler o manual e achei o jogo bem desinteressante. Quem sabe com essas regras novas eu acabo ressuscitando o jogo. Olha aí, rapaz. Excel, então, dá uma pitada aí das regras, dá uma ideia mais ou menos como que vocês mudaram um pouco pra ficar interessante. Veja só, eu enquanto professor Pokémon, eu decidi... o duro que esse lazarento é professor Pokémon, cara. É, galera, vocês viram inclusive inclusive, que saiu uma matéria, só a título de curiosidade, só uma matéria sobre a profissão professor Pokémon aí, galera. É, foi numa revista, agora eu não lembro qual foi. Foi uma dessas revistas de circulação nacional aí, bem interessantinha, foi bem simplesinha, bem resumida, né? Mas bacana. Então, respondendo a pergunta do Gork, segue lá. O que, que a gente mudou na regra, cara? A gente achava ela muito simples e ela tinha algumas situações muito fáceis. A gente fez alterações básicas quanto à questão da cura do Pokémon. Antes você tinha que ter os itens e tal, a gente passou, eu não lembro se nas cidades você conseguia recuperar todos, mas a gente colocou cada cidade com um centro Pokémon, então você passou na cidade, todos os seus Pokémons estão curados. A gente colocou a situação de que quando você entra no mesmo espaço do outro jogador, você é obrigado a batalhar com ele. Eu não lembro se isso aí tinha. E se você perder... Mas fica interessante, né? É obrigado. E o Pokémon que você escolhesse para batalhar com o cara, se você perdesse a batalha, você tinha que passar esse Pokémon pro cara. Eu não lembro se isso tinha na regra original. Pra mim, assim, o que eu dei ideia de Pokémon, assim, são seleciona 3 e batalha? Ou você só... Não. 1x1. 1x1, ah tá. É. Batalhou com o cara, perdeu, você tem que passar o Pokémon pra ele, independente de qual Pokémon seja. Eu não lembro se isso tá na regra original, tá? Eu não lembro porque faz muito tempo que eu li o manual e a gente se acostumou com as nossas regras. Outra coisa, pra entrar na liga tinha um limite de pontuação. A gente dobrou o limite de pontuação da liga que tá no manual. Eu agora não lembro de cabeça, porque sempre que a gente joga tá com o manualzinho do lado lá, né? E a gente colocou outra situação que você tem que ter enfrentado pelo menos um dos líderes da liga uma vez. Tem a elite dos 4. Antes, quando você cai lá, você sorteia um, enfrenta e boa. Acabou. Você ganhou o jogo. A gente colocou que você tem que passar por todos sem reviver nenhum Pokémon. Olha que da hora. É. Porque se reviver vai ter que resetar, né? É, daí a gente conta como resetando e você estando fora da liga e daí você tem que voltar a conseguir entrar na liga. Esse foi os requisitos que a gente colocou, né? Ah, interessante. Gostei. E aí eu não lembro, teve mais algumas alterações, mas é que assim, fazem 3 anos que a gente jogou, né? Eu não lembro agora exatamente tudo que a gente tinha alterado, mas se eu pegar o manual de novo em mãos eu consigo lembrar e daí eu me comprometo a posteriormente eu anotar certinho quando a gente jogar de novo e passar pra vocês. Fica a dívida. E promessa é dívida. E esse feriado sem falta eu vou mandar umas imagens que os abusos estavam pedindo, então vai ter imagem pra vocês futuramente aqui no Ludopédio sobre alguns jogos que vocês já tinham pedido. Sim, sim. Bom, e o último comentário que eu separei aqui foi do Noobslack, já comentou no último episódio. Noobslack? Noobselec. Pode se falar Noobslack. Noobeleito? Bom, opa, eu agradeço por vocês estarem gerando mais conteúdo para consumistas malucos como eu. Ele que foi o carinha que ouviu tudo de uma vez. Tudo de uma vez, numa vez, num dia só, em 30 minutos. Caraca, muito louco. Ele botou em fast forward e ouviu em 5 minutos um podcast. Não, eu tenho o costume de ouvir, como eu ouço muito podcast, alguns podcasts eu coloco 1.5, é normal eu ouvir isso. É igual vídeo de YouTube, eu coloco 1.5. É uma regra já. Depois não sabe porque tem dislexia, né? Bom, de todos que vocês falaram, acho que nenhum vale a pena jogar até hoje. Com a gama de jogos novos que temos hoje, há jogos muito melhores que substituem esses. Como, por exemplo, ao invés de você jogar War, eu prefiro jogar um Game of Thrones. E eu concordo e assino embaixo no Slack. Concordo. É, exato. Ele exige uma tramóia ali muito mais complexa e muito mais divertida. Mas mesmo assim, não esqueço as divertidas noites que tive jogando War ou Detetive. Fez parte da minha infância. No mais, o cast está muito bom, como sempre. E claro, bastante nostálgico. Observação, não preciso divulgar no cast, mas vamos divulgar, tá? Não precisa divulgar, mas a gente tá divulgando sim, toma cara. Toma essa, agora vamos divulgar sim. Agora vai pra rede nacional. Mas se vocês quiserem dar uma olhada, tem um canal no YouTube também, onde temos, deve ser ele mais algumas pessoas, né? Temos gameplays de vários jogos por lá. Inclusive, a Avalon que eu comentei no outro podcast. Olha só, rapaz, que bacana. E aqui no Ludopedia também tem um canal... Potatoes Board Games. Potatoes, olha aí. Potatoes, Batatas Board Games. Sem batatas, muito bom o nome também. E todo mundo gosta de batata, né? Essa é a verdade. Cara, batata... Você gosta de batata ou estuda? Ah, eu gosto de estudar com batata, né? Bom, é isso então, gente. Olha só, se você quiser comentar nesse podcast falando sobre Star Wars nos mundos dos board games, tá bem interessante. Trouxemos um viciado aqui, que é o Joe. Trouxemos um viciado mesmo, porque o cara só, sério, sabe falar de comprar, Star Wars. Comprar coisa Star Wars. Ele só sabe comprar livro, coisa camiseta. De Star Wars, falar coisa de Star Wars, universo expandido, ele tem conhecimento pra caramba. É quase um especialista, rapaz. Sim, então, gente, comentem, deixem seu feedback também através do e-mail jogatinabg@gmail.com. É isso aí, galera. O cast tá bem legal. Deixe seus comentários e nos vemos na próxima leitura. Essa franquia maravilhosa que George Lucas mamou muito na teta, né? Querendo ou não. Na verdade. E agora a Disney mama na teta, né? Ah, mas ela mama certa, né, cara? É lógico. Quando mama leite com sangue, né? Na verdade, antigamente, assim, era uma vaca gorda, Star Wars. Aí, de repente, ele começou a tirar leite. Aí, não tinha mais leite, começou a vir sangue. E a vaca, ela, socorro! Cara, saindo leite ou sangue, eu tô gastando dinheiro com essa porcaria do mesmo jeito. Temos aqui cara. Um viciado em Star Wars. Não só você, né, cara? Todo o universo de viciados está gastando dinheiro a rodo com isso fazem anos. E quando parece que não tem mais de onde tirar dinheiro, eles conseguem tirar mais ainda, cara. É absurdo. Claro. A gente tá numa época boa pros fãs de Star Wars, né? Numa época da nova trilogia, nova antiga trilogia, né? Podemos dizer assim. Que é a trilogia lá do filme 1, episódio 1 e 2 e 3. Que muita gente tava no hype, mas nunca tinha entregado, pelo menos, filmes de qualidade equivalentes ao que antigamente tinha, certo? E agora a gente tem um filme excelente que saiu, Force Awakens. E, cara, isso motivou muita gente a correr atrás de Star Wars. Inclusive buscar os board games, né? Uhum. Pois é. Bom, existem vários jogos antigos, a gente vai falar dos mais atuais, tá? A partir de 2012 pra cá, mas vale a pena citar alguns jogos que foram feitos baseados na franquia, por exemplo, como o Monopoly Star Wars. Pelo que eu vi, Monopoly Star Wars não é nada além, você só fica rodando pela galáxia, você tem umas miniaturas, né, de Millennium Falcon, você tem um Star Destroyer. Mas você vai continuar fazendo tudo de sempre, né? Você vai comprar Coruscante. Você vai morrer de tédio, vai perder um amigo no processo. Exato. E virar a mesa. E vai aprender a roubar o banco. Exatamente, roubar o banco, a gente já citou na última edição, né? Roubar o banco, né, Excel? Exatamente, e daí fechou. Porque você mantém a estrutura, você só troca a roupagem do jogo e não acrescentou nada assim novo e poderoso. Pois é. Entra um que ele é bonito, outro jogo que eu vou citar aqui, ele é muito bonito. Ele é um jogo de 2015, na verdade ele é um jogo recente, mas vale a pena porque já teve vários jogos de Star Wars nesse jogo, né? Que é o Risk, que também é considerado como War aqui no Brasil. E antes do Risk, tem o War Star Wars também. Tem. Esse jogo eu joguei, esse Excel? War Star Wars eu joguei, inclusive, ele... Você tem uma limitação de 4 pessoas, né? Uhum. Você vai jogar com os exércitos prateados, dourados, brancos ou pretos. E o que vai acontecer é o seguinte: você tem os planetas organizados por sistemas solares. Uma coisa que eu achei bem interessante nele e bem melhor nele em relação ao War é o seguinte: para fora de um sistema planetário para outro sistema planetário, você vai ter no máximo 3 conexões. Então, uma vez que você dominou o sistema planetário, fica muito fácil você defendê-lo, certo? Ah, entendi. Só que dentro do sistema planetário, todos os planetas tem ligação com quase todos os planetas. Ah, que da hora. Então, assim, uma vez dominado um sistema planetário, é muito fácil você proteger ele. Mas dominar um sistema planetário é extremamente difícil. Então, assim, eu achei um jogo bem interessante, uma variação bem legal do War. Esse Risk que a gente tá vendo aqui, tá com a imagem, ele é um Risk. O formato dele lembra uma Interceptor, né? Uma Advance, uma TIE. Uma TIE. Ele é de 2015 e teve uma polêmica porque teve todos os personagens, menos a Rey, né? Podia ter Rey muito fácil e colocar outros personagens. E só que ele não é baseado num filme novo, tanto que o objetivo do jogo é o Império defender a Estrela da Morte e os rebeldes destruir a Estrela da Morte, tanto que a Estrela da Morte tá no centro do tabuleiro. How convenient, né? É, exatamente, né? Eles utilizam essa temática, só que eles têm miniatura pra tudo menos pra Millennium Falcon, que é um tem miniatura de tudo, aí a Millennium Falcon ela virou um Tolkien. É porque ia dar muito dinheiro pra você fazer uma miniatura também na Millennium Falcon. Sim, pois é, olha só, porque se você olhar aqui, as miniaturas são até bonitinhas, né? São, sobreparecem com as miniaturas do armado, inclusive. Sim. As miniaturas dos caças do armado. Uhum. Teve também um que eu fiquei muito curioso, que é o Carcassonne Star Wars. Você chegou a dar uma olhada nisso? Eu não cheguei a ver nada de vídeo, nada de imagem. Eu descobri agora que existia. Eu também acabei de descobrir que existia. Não, é que tem. Eu sabia que existia o Catan Star Trek, agora é, Carcassonne Star Wars é a primeira vez que eu tô ouvindo falar. Não, tem. E olha que legal, porque ele é praticamente a mesma ideia. A gente tá vendo uma imagem aqui que mostra os meeples de cores diversas, brancas, Stormtrooper, tem o Darth Vader, tem o Luke aqui perdido, tem o Boba Fett, né, tem o Yoda. Deve ser interessante, cara, que eu gosto um pouco do Carcassonne, então... Tá, mas aí, como que ficaram essas miniaturas? Eles são no lugar dos meeples? Não, eles são meeples com desenhos. Ah, tá. Nossa, então, meu Deus. É bem mal feito, tá? A única coisa que mudou é que o tabuleiro, vai ser grama e casinhas, ele é o espaço com um monte de nebulosa pintado. E daí você larga o Luke Skywalker deitado no meio do espaço pra marcar a fazenda. Mas ele não era fazendeiro lá? Às vezes acontece, né? Meu Deus do céu, cara. Ah, mas é uma variação legal pra fãs, né? Mais um fanservice aí que dá dinheiro pra caramba, por mais que a gente critique. Sabe o lance de você ter a cidade? Ele brinca com os setores, né? E é legal que ele tem símbolos, tanto do Império, símbolo dos... Da Scum, que é a Escória. Escória, e tem o símbolo dos Rebeldes. Dos Rebeldes. E um outro jogo aqui que o Excel jogou, a versão normal dele, que é o Love Letter. Também tem Love Letter Star Wars. Olha só, rapaz. Love Letter Star Wars é legal. Sim. ao invés de você ajudar uma princesa, você ajuda a princesa Leia a sair da prisão. Então... A primeira coisa que veio na minha cabeça foi aquela cena de romance do Luke Skywalker, do Anakin com a Padmé em Naboo, sabe? Aliás, verdade seja dita, Love Letter, a gente tem 1,5 milhão de versões diferentes, né? Sim, tem muita versão de Love Letter. É muito fantástico ver como que eles adaptam, né? E assim, tipo, tem aquele jogo também que é Império vs Rebelião, que é jogo de carta, que eu não sei muito bem, que é bem simples da Galápagos. É, tipo, party game que saiu. Ele é bem simplesinho. Ele é um deck comum, sem expansão, sem nada, assim. É bem party game mesmo. E olha aqui, voltando na descrição aqui do Love Letter, ele diz que os jogadores serão confrontados com numerosos Stormtroopers e o próprio Darth Vader. Aí você pode jogar com o Luke, o Han Solo e o Obi-Wan pro resgate. Olha só que coisa legal. Você tem o Love Letter, né, Excel? O Love Letter eu tenho. Ele é rápido, né? Ele é... Ele é bem rápido, cara. É uma média de partida ali, vai durar 20 minutos se o pessoal demorar muito. E é bem simples de jogar. Muito simples e muito divertido. Vale a pena como party game. Nova missão do podcast, vocês é citar Love Letter em todas as... Não. Todos os turnos agora. Não. A gente tem que citar jogos para mais jogadores igual a cabeça faz. A gente vai incentivar a criação de uma expansão de Love Letter para 35 pessoas. E a homenagem ao cabeça. Todo podcast, a partir de agora, a gente vai falar de uma versão, expansão pro Love Letter para 35 pessoas, pro cabeça ficar feliz. Jogos mais atuais, jogos mais complexos, né? Dá pra citar de início aqui um jogo que muita gente fala muito bem, que é o Card Game, que saiu em 2012, que é um LCG, que é bem parecido com o Game of Thrones, parecido com o Senhor dos Anéis. Todo mundo que joga fala que é fantástico, porque ele aborda muitas coisas. Tem batalha espacial, tem batalha terrestre. Ele é um jogo bem temático, assim. Eu não cheguei a jogar, eu só dei uma mexida, assim, cheguei a manusear as cartas e tal, pra dar uma olhada. Massa. É bonito. A arte do jogo é muito bacana, tá? São imagens, assim, do filme mesmo, não tem nada de muito fictício, mas são... Eles pegaram da fotografia do filme, então a imagem das cartas ficou bem bonita, assim. Uhum. Dá pra perceber que o editor do jogo, ele criou uma imersão bastante grande. Mesmo sendo um card game, assim, o jogo tá bem tematizado. Ah, olha tá quem que é o criador do jogo, né? O Eric Lang, que criou ali o Blood Rage, criou o Champions of Midgard. Não é qualquer um. Não é qualquer um, né? O cara, atualmente, é aquele card game do Bloodborne também vai ser ele. Ele que vai fazer o do Bloodborne também? Sim, XCOM. Nossa... O cara tem um currículo recheado. Tem muita coisa, cara. Ele tem muita coisa aqui. Bom, e assim, esse jogo, o pessoal fala que ele aborda muito bem o universo, né? É, o foco do card game já é a trilogia clássica, né? Que são os episódios 4, 5 e 6 ali. É, o foco principal do jogo é esse aí. Então não compre achando que você vai encontrar Rey, BB-8 e... Não, mas muita gente prefere até isso aí, né? Tem gente que não aceitou muito bem o filme novo, os personagens novos, mas eu tô bem de boa. O interessante de Star Wars é que, diferente do fã de Star Trek, o fã de Star Wars, eles dentro desse universo tem a guerrinha, né? O pessoal que gosta da trilogia nova, o pessoal que gosta da trilogia antiga, e fica assim. É difícil alguém gostar do Jar Jar Binks, mas tudo bem. Cara, o Jar Jar Binks, ele é um ser muito odiado. Não vai me convencer que alguém gosta dele, porque você não vai conseguir. Exatamente. Não vai conseguir. Olha só, assim, a gente vai só citar de fato o card game, mas um outro jogo aqui que a gente vai abordar um pouco mais, com mais afinco, porque temos um desculpa o palavrão, mas nós temos um imbecil que gasta dinheiro pra caralho aqui, que é o Star Wars X-Wing. Temos uma pessoa ignorante que torra todo o dinheiro em Star Wars. A minha droga, o meu crack, o meu chafu. Ele gosta de pagar as férias do seu Jorge Lucas sozinho, porque ele é egoísta. Não, olha só, a gente vai fazer mais pra frente um podcast baseado no X-Wing, tá? Então já deixa aqui, porque dá pra falar sobre as waves, mas assim... X-Wing... Oh, shit! X-Wing... Aguenta, Excel. X-Wing é um jogo de miniatura tático, né? Ele, querendo ou não, ele é abstrato porque não tem um... Ele é abstrato em questão de board, né? Ele não tem o tabuleiro. Isso, ele não tem o tabuleiro, ele tem uma área de jogo. Sim, área de jogo, e os jogadores planejam ações programadas e vê o que dá baseado nisso. Só que o que você tem nesse jogo? Você tem naves do universo, né? né, naves medianas, né? Que depois no futuro eles começam a comprar naves... pequenas e medianas. Sim, pequenas e medianas. Ali, tipo, por exemplo, se você compra o Core 7, ele vem com uma X-Wing, vem com dois TIE Fighters. E além disso, quantas waves tem até hoje? Cara, já tá pra... saiu agora, acho que foi a wave número 9. Certo. Já tá pra anunciar a décima agora. Eu achei que já tinha passado a décima. Eu não, pra mim já tava na oitava, sei lá. Não, é porque cada wave sai em aproximadamente de 4 a 6 naves. Então, mas faço o cálculo. E assim, querendo ou não, naves não são baratas. Porque se pensar, cada nave vai ser uns R$80. Cara, calma. Porque tem naves gigantes. Tem naves, por exemplo, Millennium Falcon aqui no Brasil, ela tá com uma média de R$130, digamos assim. Isso. E, por exemplo, você não vai comprar só uma TIE Fighter. Porque, pela lógica, a TIE Fighter só funciona se você comprar, tipo, 6 dela de uma vez. Mas falando sobre a mecânica do jogo, né? Ele tem modo campanha, se você quiser jogar a campanha. Mas, normalmente, o que brilha pra ele mesmo é a questão que... É o Dogfight. É o Dogfight Skirmish, né? Que o pessoal fala. Dogfight você pode jogar contra os jogadores. Inicialmente, ele tinha duas facções. Tinha a facção dos Rebeldes com o Império. E depois entrou o Scum, que é a escória, né? Que entrou, acho que... Qual wave? Acho que entrou na sétima... Seis, acho. Seis, né? Isso. Que entrou ali com bastante nave. Embora já tinha nave do Boba Fett na primeira, segunda wave, mais ou menos assim. Isso. E logo depois eles adicionaram, entre aspas, né? Adicionaram duas novas facções ainda, que é a Resistência e a Nova Ordem. Ah, eles sim. Eles baseado no novo filme, né? Eles já adicionaram a Nova Ordem também, ou vai sair na próxima? Já saiu. Já saiu. Tem já. Quando você joga no Skirmish, os jogadores normalmente fazem 100 pontos, né? Isso. Como que funciona essa questão dos pontos? Tem os jogadores que escolhem uma nave, a nave, baseado no piloto, tem uma quantidade de pontos. Vai ali, tipo, de 15 a 30, às vezes, né? É, tem as naves mais caras chegam a custar até 45 pontos. Naves maiores, né? Que aguenta mais porrada. Depende do piloto, né? Piloto. Uhum. Porque o objetivo é você destruir todo o inimigo, ou durante um certo tempo, você ter mais pontos que restantes do que o outro jogador. Isso. Então você vai, conforme você dá dano na galera... Ou pastorear o jogador adversário pra ele sair do mapa, igual o Diogo costumava fazer quando aprendia a jogar. Também. Hoje em dia ele não faz mais isso, mas quando aprendeu... Isso que o Diogo hoje, ele tá no cenário competitivo, querendo ou não, né? Tá participando do cenário competitivo, isso. Não que ele seja o melhor jogador, mas não. Ele tá... Ouvi dizer que ele ia tentar ir pro Mundial. É. Pois é, essa semana passada agora eu participei de mais um campeonato regional lá, acabei ficando em quarto lugar, e o último que eu participei ano passado eu fiquei em primeiro lugar, cara. Olha aí, mas campeonato regional da onde? É ali da região sul do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Então não tá tendo aproveitamento, tá tendo uma piora de desempenho. O que que tá acontecendo? Você tá se alimentando bem? poucas horas de sono, cara, é o efeito do jet lag. Sabe como que é, né? Bom, e assim, e é legal porque você fala, vai ser só nave? Não, mas tem todo um lance de você travar a mira, você colocar equipamentos, colocar naves mais bombardeiras. Então, se você começar a aprofundar no universo desse jogo, você vai aprender que tem Squad Swarm, né? Que é enxame. Então você vai ver um cara jogando com 6 TIE Fighter muito louco lá, só indo com um número, né? Enquanto do outro lado tem alguém só com uma Millennium Falcon e mais equipamentos, né? Pra você ter uma noção, por exemplo, o último torneio agora que eu participei, eu passei 2 dias planejando o esquadrão que eu ia montar pra levar pra o torneio, só por causa disso, dessas possibilidades de combinações. Não, e assim, você pensa, é miniatura e tal. Mas pra quem não conhece, são miniaturas pintadas. Muito, muito bem pintadas. Não, a pessoa chama de pré-pintada. É, pré-pintada, né? Mas pra mim é pintado, cara. Pra mim é pintado, cara. Eu consigo ver ele fortemente. Você consegue ver o cara passando pinta ali, né? Nossa, claro. Que delícia. E é legal porque ele começou com naves pequenas e ao longo das waves lançadas, veio, por exemplo, a Millennium Falcon, que é uma nave um pouquinho maior. Veio ali algumas naves de transporte. Veio. O que, que veio de grande assim? Veio a Tantive, que é aquela nave que aparece na primeira cena do episódio 4, da Princesa Leia, né? Sim. E depois, pra vocês terem noção do peso que esse jogo tem na cultura de Star Wars, a Fantasy Flight foi autorizada a criar uma nave para o novo universo de Star Wars, que é a Imperial Raider. Ah, é verdade. Aquele cruzador, ele não existia, ela foi criada pro jogo e ela se tornou canônica. Sim, e você pensa... O Diogo, quais foram as primeiras naves a serem lançadas pra utilização no jogo? A Wave 1 saiu com a TIE Fighter e a X-Wing, só que com pilotos diferentes da caixa base. Sim. Aí saiu o TIE Interceptor e a A-Wing. A-Wing. Saiu A-Wing. Não, mentira. Não, foi a Y-Wing. Y-Wing. Acho que na terceira wave que entra a A-Wing. A Wing, né, no caso. Isso. Na segunda ou na terceira? Sim. Porque acho que na segunda veio a Millennium Falcon. Já. É na segunda wave. E é legal porque, pra quem gosta do universo, você vai descobrir uma gama de naves. Você vê, tipo, aquela nave que passa um frame só, você descobre que ela tem uma nave, ela tem uma... Tem uma história. Ah, o piloto dela foi importante por causa disso, então tem todo esse... E é legal porque eles abordam muita coisa do universo expandido, né? Sim, tem agora, principalmente, né, que as naves, principalmente as dos filmes, já foram lançadas, então eles estão trazendo muita coisa do universo expandido. Sim. E agora com uma nova trilogia que tá saindo, já tá saindo as naves do filme. Eu só acho que as naves da Escória são as naves muito feinhas. São. É porque são naves que ninguém conhecia, né? É, nave lixão, sabe? A maioria delas aparece nos jogos. E essa é a ideia, basicamente, por trás da Escória, né? Sim, exatamente. Ser lixão, muito. São naves que foram basicamente recicladas ali pra fazer funcionar. É, tanto que tem um upgrade que ele é exclusivo pra naves da Escória, que são... Reciclagem. É, são de reciclagem. Eu falei brincando. É, porque, por exemplo, o cara pegou... Tem um astromecânico lá que ele é feito de várias partes de outros androides. Aí só quem pode usar são naves de Escória. E a gente nem falou, né? Você tem os pilotos, mas você pode colocar Darth Vader pilotar uma TIE Advance. Ele pode ser tanto piloto como tripulante numa nave maior, por exemplo. Sim, então, cara, tem muita coisa. Então, tipo, pra quem é rico... É rico essa questão de o quão o universo é bem representado nesse Sim, jogo. As possibilidades são inúmeras, né? Porque você vai ter uma combinação de nave com pilotos, mais modificações, né, que você vai poder acrescentar. Então a estratégia realmente corre solta e o menor movimento que você deu pro lado, ou então a modificação que você deixou de botar, pode fazer toda a diferença, né? Ah, com certeza. Isso faz. E assim, e pra quem gosta de melhorar o jogo mais, é bom sim, que ele vira um jogo que, como o jogo aqui é um exemplo claro disso, ele é um jogo, querendo ou não, de jogo mesmo, competitivo e tal, e também um jogo de coleção, né? É igual eu falei pro Excel quando eu comecei a comprar. Eu falava que o motivo principal é prateleira. Ele vai ser meu jogo de coleção, porque ele não via a mesa. Agora certo. Não, agora já inverteu. Eu jogo muito mais do que antigamente. Ele é um jogo muito bom com um bônus de coleção. De colecionável, sim, exato. De colecionável, né? Só que assim, eu ainda não cheguei no nível de doença que certas pessoas lá da região têm, por exemplo, do cara comprar uma nave pra tirar uma carta da caixa e vender o resto. Não, mas entende? Eu não faço isso ainda, mas tem um mercado negro gigante atrás dessas cartas. Tem carta que vale mais do que as naves, por exemplo. Ah, entendi. Pra quem quiser, aqui no Brasil tem publicação oficial da Galápagos. Qual que é a Wave que tá da Galápagos aqui no Brasil? A Galápagos terminou de lançar, acho que antes de ontem, a Wave 4 aqui no Brasil. Sim. Já lançou a Wave 6, ela pulou a Wave 5. Por quê? Porque eles queriam introduzir a Escória aqui no Brasil pra poder pegar um metagame já competitivo igual o internacional. É porque o metagame desse jogo é impressionante. É, né? Impressionante. Sim. A Galápagos prometeu que até o final desse ano o nosso metagame vai estar equiparado ao internacional pra poder lançar um brasileiro pro Mundial. Sim, sim. E eles têm campeonatos oficiais da Galápagos aqui, né? Tem isso. Regionais e depois vai pro brasileiro. Semana passada terminou os primeiros regionais aqui do Brasil e já vai ter o campeonato brasileiro e o campeão vai ganhar a vaga no Mundial da Fantasy Flight. Concordo. E a pergunta é, você vai participar do Nacional? Cara, eu não participei, eles já acabaram. Tem toda uma pré-seletiva, né? Tem uma pré-seletiva e no dia que teve a seletiva lá no Rio de Janeiro, eu estava de serviço. Então, o Diogo, ele tem um porém, né? Ser militar, então você não quer. E você não conseguiu trocar o serviço, cara? Não, eu não consegui, cara. Que tristeza, cara. E, cara, se você for lá no Ludopedia, mostra 41 expansões, lembra que a gente falou das waves? Então você vai ter expansão pra caralho. E tem duas anunciadas que ainda não foram lançados. Sim, sim. E além disso, pra quem gosta de belezar, você pode comprar coisas cosméticas, você pode comprar asteroides maiores de miniaturas, você pode comprar um playmat. Um playmat oficial. As imagens do playmat são lindas. Sim, eu mesmo sou tão doido, já tenho dois playmats. Dois? Exemplo. É. Mas então seu cu. É por causa do Star Wars. Eu vou explicar isso no armado. Eu sabia que você tinha um. Não, eu vou explicar isso por causa depois do Star Wars Armada. Cara, dá pra fazer muita coisa. Você pode botar uma bola de tênis pra usar de asteroide. Também pinta ela, né, cara? Se você tiver de saco cheio com miniaturas muito pequenas, né? Fala assim, eu gosto de naves maiores que as normais. Você pode... Sabe assim, quando você é viciado numa droga e você fala, quer experimentar algo mais forte? Aí você entra no Star Wars Armada, que é um jogo de 2015. O X-Wing é 2012, tá? Isso. E olha só, 2012 com quantas waves? Vai tomar seu cu, né? Saem, acho que duas vezes por ano, é a média, assim. Sim. E o outro que entra nessa questão, não só competitiva, mas também de colecionável de waves, é o Star Wars Armada, que o foco dele é pra você jogar jogar com destroyers, com fragatas maiores, você jogar com isso e você tem ainda, querendo ou não, aquele gostinho do X-Wing, porque daí você coloca esquadrões de X-Wing, de TIE Fighter, isso, né? Assim, pra resumir bem, trazer um conceito, digamos, né? O X-Wing, ele é um jogo tático, o Armada, ele é estratégico e tático. Estratégico e tático. Isso. É porque ele eleva o nível, né? De ele sai de um médio game pra um, sabe, macro game. É, você em vez de ficar ali só no esquadrão, não, você começa a comandar a frota inteira. Sim. Não é só mais o esquadrão, é todas as naves que dão suporte pro esquadrão e etc. Em questão de mecânica mesmo, se você comparar ele com o X-Wing, o que que você vê de diferente nele? Praticamente o jogo inteiro é diferente. Apesar, assim, das semelhanças de ser miniatura, ser numa área de jogo e tal, sim, a mecânica do jogo, ela é muito diferente. Porque, por exemplo, essa questão de área de game, só te cortando, uhum, essa questão de área de game é uma coisa muito tradicional de jogos de wargame, né? Por exemplo, o próprio Warhammer tem muito disso. Tem outros jogos de Segunda Guerra Mundial que fazem muito isso, né? Isso. O Star Wars Armada, ele lá fora, ele vingou bem mais. Porque como aqui no Brasil, ele casou o lançamento do Star Wars Armada bem na data que a Galápagos estava trazendo X-Wing pra cá. Então o Armada, sim, meio que ficou morto aqui. Sim, mas o Armada fora, não foi oficialmente lançado aqui, né? Não, aqui no Brasil ele ainda não foi lançado oficialmente. Esse é o problema. Tipo, enquanto não tiver lançamento oficial, ele não vai vingar tão fácil aqui. Eu mesmo tenho uma dificuldade absurda de encontrar gente pra jogar comigo. Tanto que você leva tudo pra galera jogando com você. Fala assim, ó, joga comigo, eu tenho tudo. Exatamente. O pessoal que tá jogando X-Wing não tá pulando também pro Armada, Diogo? Não, por causa do preço, cara. Star Wars Armada, ele é absurdamente mais caro do que o X-Wing. Faça uma comparação assim, fala, eu vou comprar um Core 7 do Armada com um Core 7 do... É, vamos lá, por exemplo, ó, o Core 7... Lá fora, em preço em dólar. Ok, o preço em dólar. Lá fora, o Core 7 novo, que é o do Force Awakens, ele sai em torno de $20, se eu não tô enganado. É 20, sim, $25. O Star Wars Armada, o preço sugerido dele pela Fantasy Fly é de $99, se eu não, nossa, tô enganado. Olha, cara, sério. E agora a diferença em expansão. Expansão também é bem absurdo. Por exemplo, lá fora, um X-Wing, por exemplo, do X-Wing, né? Ele custa $10. Uhum. E a expansão de base pequena, por exemplo, um Victory Class Star Destroyer do Star Wars Armada, é em torno de $29, $30 a miniatura. É muito. Realmente é muito alta a diferença. É, por isso eu falei pro Diogo, droga muito pesada. É. É uma droga pesada, porque eu falei assim, cara, se eu fosse você, é que você gosta muito da temática de naves gigantes. É, né? A minha paixão de Star Wars são as naves, cara. É, por isso que eu até achei estranho ele não ficar com o X-Wing e o próximo jogo que a gente vai falar que é o Imperial Assault. Ele é legal se você ver certinho os equipamentos, porque ele tem, primeiro, ele tem cartas das naves, que as naves, ela, por exemplo, diferente do X-Wing, algumas naves tem lado de frente e trás, né? Todas elas têm. Mas frente e trás, assim... Ah, não, no X-Wing, não, só algumas. Nas naves do Armada, elas têm lados. Elas são separadas. Separadas. Então você pode focar o escudo na frente, focar o escudo atrás, por isso que acaba sendo muito estratégico, né? Exatamente. E no Star Wars Armada, a importância, por exemplo, que a gente falou das cartas de upgrade, modificações, no Star Wars Armada elas ganham uma importância muito maior, porque o Star Wars Armada, ele tem a peculiaridade que você pode gerenciar os recursos da sua nave, igual o Zabuza falou, as naves são divididas em várias partes, então eu posso gerenciar, por exemplo, pra onde eu quero direcionar meus escudos, ou meu armamento principal, armamento secundário, isso aí tudo eu posso mexer no jogo, entendeu? Sim, sim. Não, e ele tem uma questão de dados diferente, a questão da pintura das miniaturas mesmo. Qual que você gosta? Mais as miniaturas do Armada ou mais do X-Wing? Cara, eu gosto mais das miniaturas do Armada só pelo fato de que as turbinas deles são pintadas. Ah, sim. Mas é porque também o meu gosto sempre foi mais pelos Star Destroyer. Eu acho muito, sim, mais bonito. Eles são... Tem um design muito bonito, né, cara? Tem. Porque, as naves... Assim, naves em geral, né? Colocando naves de Star Trek, a Battlestar Galactica também tem naves sensacionais, embora elas são mais robustas. Tem outros universos sci-fi, né? De ficção científica que utilizam muitas naves. E as naves Star Wars, principalmente do Império, elas são robustas e você vê que elas são agressivas visualmente. Você vê que elas têm o poderio de fogo. Uma curiosidade interessante, por exemplo, por que que os Star Destroyer, todos eles têm esse formato triangular? Se você parar pra observar, ele lembra como se fosse uma ponta de uma flecha. Né? Não, é porque ele lembra... É porque eles lembram a ponta de uma flecha. Sim. Né? E a ponta de uma flecha é o quê? É uma arma de ataque. Então, o design deles foi pensado. Você nunca vai ver um Star Destroyer fugindo, isso? Exatamente, mais ou menos isso. Agora, por exemplo, compara com as naves Capitâneas dos Rebeldes, que são naves que a gente fala de design Mon Calamari. Elas parecem um cocô flutuante. Caraca. Tipo, pega, por exemplo... Mas aí é culpa dos Mon Calamari. Exatamente. É. Aqui, olha só. Ó. Pega, por exemplo, a Home One. A Home One é a nave do general, do Almirante Akbar lá. Cara, ela parece um toleto gigante. Ela parece uma bazuca, cara, que os caras seguram no ombro, assim, sabe? Essa Nebulon, ela é um hospital que flutua. Só, sim, por isso você já vê a inferioridade gigante que os caras tinham em relação a... Ela é mais magrinha porque a galera... É mais difícil acertar, sabe? Bom, mas assim, no jogo mesmo, na mecânica, você tem o mesmo esquema do Star Wars. Você tem pontos que você pode gastar, certo? Isso, aí já são frotas de 400 pontos já. Aí, 400 pontos? Dentro desses 400 pontos, você pode gastar até um terço com esquadrões de caças. Ah, tá, porque você não pode colocar só um esquadrão de caças e foda-se. Exato, né? Tem um limite. Aí os esquadrões de caças, eles têm líderes, né? Que cada esquadrão tem. Tem, os próprios esquadrões de caças, eles têm habilidades especiais. Você pode colocar um piloto, um Ace, né? Tipo, sim, um Luke Skywalker, um Biggs Darklighter, por exemplo. E eles também têm habilidades específicas. Sim. E você falou do playmat, por quê? Então, por que que eu tenho dois playmat? O Star Wars Armada, ele usa o mesmo playmat que o X-Wing pra jogar. Certo. Só que a área de jogo dele utiliza dois playmats. Sério? Dois playmats? Isso. Então ele é uma... É, passando pra nossa medida, é uma área de 1 metro por 2 metros, né? Dois de comprimento por 1 metro. Haja mesa pra isso, né? É. E outra coisa que eu queria perguntar, as naves se movimentam rápido ou você acha que elas se movimentam mais ou menos? Elas são bem lentas, pra falar bem a verdade. Então, porque o jogo, ele tenta simular a inércia no espaço. Ah, entendi. Por isso que, até mesmo se você comparar, porque a gente falou do X-Wing, né? A gente não citou. Quando você faz o movimento, eles têm dive de comando, certo? Independente da nave, tem dive de comando. E eles têm quais manobras que eles podem fazer. E as manobras são representadas, elas têm um desenho ali que você coloca. Tem um gabaritozinho. É assim, você faz o comando e depois revela conforme a ordem de iniciativa das isso. naves. E lá você tem as réguas que faz. Então você não pode ficar medindo antes de você selecionar. Você tem que planejar. Tem que ser no olho. O Star Wars Armada não é assim. Não? O Star Wars Armada... Você pode medir na régua. Você pode medir antes de mover e não, as manobras não são amarradas. Você tem a velocidade só. Por exemplo, eu quero mover minha nave na velocidade tanto. É, que você tem aí você vai articular aquela régua que sim. vem nessa velocidade. Sim, e é uma régua muito legal, né? Ela tem 4 articulações de 5 espaços. Isso. E você pode fazer curvas mais acentuadas ou curvas... Ou você pode meio fazer um zigue-zague pra chegar isso, pra frente. Exatamente. E os esquadrões no jogo funcionam nessa mesma coisa. Eles têm uma velocidade e eles podem mover 360 graus pra qualquer lugar dentro dessa velocidade. Então entendi. O cara não tem como prever onde você vai mover as suas... Sim, porque eles são mais ágeis, né? Coloca isso, a agilidade deles baseada na inércia das naves maiores. Isso. Né? Assim, você joga atualmente quando você joga de... Eu sei que no X-Wing você joga do lado Rebelde. Exato. E no Armada você joga do lado Império. Eu jogo de Imperial. Eu sabia, cara. Eu sabia. Eu sou um cara meio desonesto, sabe? Mas, eu mas uso assim, sempre quem tem mais escudo. É. Ah, então era isso que eu ia perguntar. Ah, porque... palhaço. Então eu acho que não é a temática que lhe agrada, nem as naves, é a estratégia mesmo? É a estratégia. É o jogador Capitão América, né? É porque, por exemplo, no X-Wing, o cara que sabe jogar de Imperial é o cara que tem um nível de jogo, assim, absurdo, porque as naves do Império não tem escudo, então qualquer besteirinha que você faz, você perde 3 naves de uma vez só. No X-Wing, você pensa em mobilidade versus durabilidade, né? Tipo, de... É quantidade de dados de ataque versus o tempo de porrada que você vai aguentar. Exatamente, né? Então você pode ser totalmente ofensivo. É assim, até uma brincadeira, tem um conceito da guerra que a galera fala que o cara só usa escudo na frente e as costas livres porque ele só vai atacar. É a questão dos orcs, dos Uruk-hai, lembra? Que só usa o escudo na frente porque exatamente. Nunca vão fugir. Exatamente. Então esse é praticamente o Império, aí, né? Aí entra aquele jogo de balanço, né? Pô, se eu tiver muito dados de ataque, eu vou perder, por exemplo, em defesa. Se eu for uma nave muito defensiva, eu vou ser uma nave lenta. Aí, você vai equilibrando isso aí com mas as modificações. Mas ele, então, faz essa mistura de enquanto os Star Destroyers são mais duráveis, os outros são mais rápidos? Tem. Ou... Aí aqui já entra aquele outro pensamento. Por exemplo, o Star Destroyer, ele... pra quem conhece um pouquinho de marinha, por exemplo, você tem lá o porta-aviões, certo. E em volta do porta-aviões tem uma porrada de navio que serve só pra defender ele. Entendi. O Star Wars Armada, ele é pensado assim. Você, tem você coloca a bucha de canhão. Isso, exatamente. Você tem, por exemplo, um Imperial Star Destroyer, ele é a nave base, ela é a que tem a maior vida, mas ele é uma nave muito lenta, então ela é um alvo fácil. Então em volta dele, você vai colocar o que você puder pra defender ele. Entendi. Aí são fragatas, corvetas, mas assim, você falou de 400 pontos. Quanto que vale em pontuação pra você colocar uma nave dessa, grande? Quanto que ela custa? Só cara, as classes medianas, assim, de nave, por exemplo, elas já custam em torno de 65, pontos, 70 pontos. Entendi. Elas são bem mais caras. Mas se você pegar o Core 7, você não consegue jogar bem. Você joga com 100 pontos, né? É, o Core 7, ele amarra, acho que são, não tô enganado, acho que são 120 pontos pra você pontos, jogar. Certo. Isso. Mas você não consegue montar... Mas você acha, assim, que uma pessoa pode claramente entrar de boa jogando o Armada ou você acha que ele precisa de uma introdução no X-Wing? Não, ele consegue entrar de boa no Armada, porque são jogos bem diferentes. Agora, sim, ele já tem que ir sabendo assim, eu quero um negócio mais estratégico, eu quero pensar mais antes de jogar, Armada. Sim. Agora, se ele quer ir só pra porradaria e... Destruir nave, sabe? É, aí X-Wing. É como se fosse uma versão arcade, versão simulação, né? É mais ou menos isso. É tipo, PES e FIFA, sabe? É claro. claro, né, que muita gente também só não gosta do universo das batalhas estelares, né, espaciais, que gosta também do ground, né, do chão. Então, acho que é mais vasto até do que a parte da armada, né, do... É, porque daí você coloca os Jedi, né, como combatentes. Entra Jedi, entra Sith, entra mercenário, exército, aí vai. Cara, aí vai. O cara te deixa liberado pra você reviver o RPG que você gostava tanto, tipo Hero Quest. E assim, a franquia Star Wars, a gente nem citou, né, atualmente, ela tá no cargo da Fantasy Flight. Por isso que todos os jogos que a gente falou aqui dos recentes, a partir do card game ali, são Fantasy Flight, né? Então por isso que vai ter todos os jogos. E o Imperial Assault, ele é um deles. Tanto que quem desenvolveu ele é o Cory Kuniska, que é o cara que desenvolveu o Battlestar Galactica, que desenvolveu também o jogo que eu vou falar mais pra frente, que é o Rebellion. Mas vamos lá, pro Imperial Assault. Ele é legal porque ele tem dois sistemas, né? Tem o sistema de campanha, só que a campanha dele é um pouco mais elaborada, né? Ele é mais elaborada do que o X-Wing. O X-Wing é uma campanha só pra você meio que fazer um tutorial do jogo. E esse não, esse já tem uma campanha e tem miniaturas dos personagens, só que ele tem um grande porém também, porque ele tem um fator de colecionável. Se você quiser, por exemplo, ter um Han Solo, uma Leia, você vai ter que comprar eles na parte, que eles não vão vir no Core Set, né? E até problema... porque tem que ganhar dinheiro, né, amigo? Exatamente, e né? Tem aquele problema, por exemplo, eu quero ter a miniatura do Han Solo. Aí você compra a expansão, você paga o preço de uma expansão. Sim. E vem uma miniatura dentro da caixa, que é a do Han Solo. E vem miniatura e as cartas de... Vem ali três cartas e vem uma miniatura. Sim, é o que acontece com o X-Wing. Você compra lá, vem uma nave e cartas. É, exatamente. Só que eu acho isso meio injusto, porque, por exemplo, quando você compra a expansão Stormtrooper, vem uns quatro miniaturas de Stormtrooper, não só uma. Ah, mas, cara, não, porque Stormtrooper morre aos montes, né, cara? É, cara, eles não acertam nem o tiro. Só que o preço é o mesmo. Mas exatamente. É lógico, mas cara, porque Stormtrooper... Mas olha só. Quantos começando a condenar esse negócio de falar que Stormtrooper atira mal, porque quem assistiu o Force Awakens viu que os caras agora não estão sabendo usar as coisas. Ô, Diogo, aqui... você tem que levar em consideração o seguinte, cara, quantos Han Solos tem nos filmes? É, exatamente. Então é quantos isso. Quantos Stormtroopers tem nos filmes? Então, não. Você tem um Han Solo pra mais de 2.000 Stormtroopers. E 2.000 é um número muito entendo, baixo. Agora, eu tô reclamando, por exemplo, do preço. Você paga o mesmo preço que você paga em quatro miniaturas em uma só. Mas quanto você acha que era o salário do Harrison Ford? Quanto você acha que era dos Stormtroopers? Não, exatamente, mas olha só, a questão é que não tem como fazer um comparativo com os outros jogos Star Wars, mas é a questão da habilidade dele. Ele é mais valioso que quatro Star Wars. Cai naquela que a gente falou das cartas de X-Wing, tem carta que vale mais que a nave. Nesse caso, a habilidade do personagem vale mais do que muita coisa. Exato, então por isso que entra. E assim, você pode fazer as campanhas, ele tem um cenário, ele lembra muito a questão daquele jogo Descent, aquele de RPG. Sim, que sim. Ele tem um cenário bem... Cara, às vezes o cenário é tão pequenininho, e fala, pô, caraca, mas tem uma caixa gigante. É porque tem muita coisa, acho que tem umas 8 ou 10 campanhas, não sei exatamente, mas o que muita gente gosta dele é que ele também tem a skirmish, né? Você pode jogar jogador contra jogador. Isso. Porque daí você pode controlar o jogador que fica controlando. E o skirmish dele é competitivo também. É competitivo, porque daí também tem sistema de pontuação, tem, né? Tem isso. E outro, um aspecto muito legal, por exemplo, ele, acho que a caixa base, ela vem com dois cenários, né? Isso é um cenário, tipo, como se fosse o interior de uma base e um pântano. Sim, você vai montando, eles são modular. Uhum. Né? E isso aí eu acho que, assim, tirando as expansões de personagens, se não tem enganado, já saíram duas expansões de cenário, né? Sim, saiu uma baseada no Twin Shadows, uma coisa assim. É, Twin Shadows, que é Tatooine, né? O deserto. E tem mais uma outra baseada no Boba Fett, que é do cenário que tem o Boba Fett. É, eu também não sei assim de cabeça quais são, mas já saíram expansões que são cenários e são lindas. Sim, as caixas, Twin Shadows é uma delas e Return to Roth. São dois cenários que veio. Isso, é o ataque à base e Rebelde, que é na neve, né? Roth. E o Twin Shadows, que é Tatooine. Isso. Além disso, você vai comprar, claro, você pode comprar um pack que tem o R2-D2, o C-3PO, você pode comprar o Han Solo, você pode comprar os generais ali, tem o Vaze, o Sorin, cara, Boba Fett, então você tem esse muita jogo, coisa. Esse jogo, ele é meio tendencioso, ele tem uma opinião política nele, já viu? Ele chama de vilã em pack e de ally pack, então você já viu o quê? É porque ele fala Imperial Assault, então é um assalto contra o Império. Não, é um assalto Imperial. Imperial. As coisas, exatamente. O competitivo dele é legal porque você tem movimento em grid, então ele lembra muito um jogo de miniatura mesmo, de personagens que tem habilidades, e eles acontecem ali, então, além de ter essa questão do movimento deles, tem uma rolagem de dados, os dados são customizados, e ele também tem o sistema de RPG deles, pode jogar até um RPG com ele, né? Eu não sei, é uma dúvida agora, eu acho que os dados deles são os mesmos que usam no Star Wars RPG, não? Ah, talvez, é verdade, porque tem pode ser. Eu não tenho certeza, é uma dúvida que surgiu agora. Sim, olha, eu também não sei, cara, mas a aparência deles lembra um pouco. É, lembra, né? Assim, eu não tô com a imagem aqui agora, mas se eu não tô enganado, acho que é sim, cara. É esse aqui? Eu acho que não, porque não é. Cara, essa miniatura do AT-ST que vem, acho que ela vem grande. na caixa base, né? Cara, é linda essa miniatura. Tem uma miniatura ali, né? Então, ele tem que dar um foco e depois, mais pra frente, vem... Acho que ele é a única coisa grande, né, que vem dos miniaturas. Eu fiquei imaginando vir um AT-AT, que é o Walker, né? Não, mas é muito grande. Nossa, ia ser gigante. É, tinha que ser, tipo, 5 vezes maior que isso. É, né? No então, mínimo. É, e você colocar no cenário como? Ele é bonito demais na mesa, eu acho ele muito bonito, eu fiquei tentado a comprar ele. Pra mim, o único ponto fraco é que as miniaturas não são pintadas. Ah, mas... É, assim, pelo tamanho das miniaturas e pela natureza, realmente é. Pelo preço é muito bonito. Mas na real, o preço deles, eu acho que é $10 também, né? Mesmo? É, o preço de uma expansão de X-Wing, é isso mesmo. É, mas é que o foco não é pintar. Mas quem gosta de pintar, né? Eu já vi muita gente pintando. Isso, tem então fotos na internet de trabalhos que o pessoal que pinta fica um negócio muito bacana mesmo. E é a questão do movimento em grid, tem aquela questão que você vai atingir. É, ele é praticamente um X-Wing com humanos, né? Só que você não calcula o movimento, você tem um movimento programado baseado no que você pode fazer. A movimentação dele lembra mais RPG mesmo. É, assim. Você joga o dado, o movimento, isso, ou faz alguma coisa assim nesse sentido. A mecânica dele é bem parecida com quem já jogou, né? O Gears of War board game. É bem parecido. É Dungeon Crawler, né? Então, isso. Uma coisa assim. Eu acho a caixa dele tem uma arte muito bonita, cara. Não, todas as caixas têm. Tanto as expansões têm uma arte muito bonita, como a caixa base também. Sim, não, é verdade, né, cara? O que a gente pode reclamar é a arte do jogo nas caixas, né? Box art. Fica muito bacana. Você vê bem separado, né? Os rebeldes de um lado com o império do outro. Darth Vader aparecendo bem mais imponente no alto, assim, com um sabre de luz. A arte desse jogo é muito bacana, cara. Sim, sim. Cara, pra mim, o que eu quero é o skirmish dele. Eu acho que o skirmish dele é muito legal. Tipo, o versus dos jogadores, sabe? Parece ser muito divertido, parece realmente. Ele parece mais atrativo, na minha opinião, do que X-Wing e Armada, sabe? Porque muita gente não gosta dessa coisa de não ter o tabuleiro, sabe? De falar, putz, fica um pouco meio... Vago. Vago, né? Uh-huh. Ele já consegue colocar um chão no jogo, sabe? Querendo conseguir entender. Ele tem um espaço. É, tem um espaço que é limitado ali, então você pode ver certinho. Olha, como em questão de componentes, realmente chama muita atenção, mas ainda assim, por ser um RPG, eu ficaria meio receoso de pegar pra jogar, porque eu tenho quase certeza que é o jogo que eu jogaria uma vez, acharia legal, mas dificilmente ia ter vontade de jogar de novo. Pois é, realmente, esse tipo de jogo aqui no Brasil é porque ele ainda não tem cenário, mas lá fora, o competitivo do Imperial Assault, ele é quase tão grande quanto do X-Wing, cara. Sim. Como eles acertaram muito bem colocando um wargame, né, do X-Wing, né, que ele já não entra já num wargame, porque ele tem limitações de movimento, né, então ele Exato. É uma coisa mais, ele é mais uma arena, sabe? Eu nunca cheguei a ver nem o gameplay dele, pra ser bem exato assim, mas... Eu vi o gameplay, eu vi o movimento lá e tal, mas eu vi, tipo, muito tempo atrás, eu não lembro quase nada mais, mas eu vi como que é questão do movimento, como eles atacam, se tem range, não, entendeu? Eu achei bem legal, eu tô mega interessado também, eu não vou pegar ele, porque sabe o que, né? Pegou uma vez, você vai ter que querer comprar tudo e... Adeus carteira. E ele tem... Eu não sei em que wave que ele tá, mas ele tem, cara, tem uma porrada que emoção já. Ele não é baseado em wave, né? Ele é baseado em personagens que eles lançam, né? Tipo, sabe, é personagem. É que wave, eles são complementares praticamente como se fosse uma adicional à história, né? E até agora, se você começar a reparar, por exemplo, X-Wing, Armada, eles não têm um cenário que conta a parte da trilogia. Você pode colocar qualquer cenário, mas se você quiser, você pode montar um cenário. Eles criam cenários em cima das naves que já saíram. Sim, por exemplo, batalha de, sei lá, escapando de Hoth, e bota lá o transporte, mas não fala. Sim, mas você coloca baseado no que você quiser. Isso. Dá pra fazer tipo uma campanha mais versus, sabe? Uhum. Esse já coloca você no meio de uma guerra civil entre a Aliança e o Império após a destruição da Estrela da Morte. Olha só, onde é bem específico. Né? Na primeira destruição da primeira Estrela da Morte. Então, você vê como ele é rico. E a gente vai agora pular pro jogo que foi anunciado ano passado, saiu algumas informações, muita gente ficou meio receoso, mas que todo mundo tá jogando atualmente e tá avaliando muito bem ele, que é o Star Wars Rebellion. Que teve gente aqui dessa conversa que ficou me enchendo o saco pra comprar e no final acabou ele comprando. Porque se aguentou, né? É porque, cara, assim, eu comecei a olhar informações do Rebellion, vi que era o Corey Kuniska de novo, ele desenvolvendo lá, e você pode ver que a maturidade, né, do desenvolvimento dele de jogo, em vez de colocar uma coisa complexa, por exemplo, pro combate, né, que é uma coisa à parte, eu não vou citar aqui, mas ele deu uma simplificada sem ser burro, sabe? Uma simplificada muito genial pro combate, então você pode ver como que a maturidade dele, por exemplo, pra quem gosta de jogar Battlestar Galactica, joga jogos que ele fez, próprio Gears of War dele, só que a diferença do Rebellion é que ele explora essa questão dos rebeldes contra o Império de uma forma muito mais abrangente. Não, o que eu achei bacana, porque eu acompanhei as matérias de quando a Fantasy Flight anunciou, né? Sim. Ela foi lançando as matérias explicando o jogo. Achei muito bacana que ele conseguiu trazer bem pra dentro da mecânica do jogo aquela ideia de que os rebeldes, eles são uma força muito fraca em relação ao Império. Sim, realmente o Império tem, tipo, cash à vontade, sabe? É, fazer, e realmente ele trouxe isso pro jogo, sabe? Sim. Eu achei isso muito legal. Até porque o gameplay dele é um gameplay assimétrico, né? Quem joga de Império vai jogar diferente de quem joga de Rebelde. E essa é a primeira vez que um jogo de Star Wars realmente explora essa desvantagem absurda isso, dos rebeldes, né? Isso, verdade, né? Exatamente. É porque se você... Voltando agora pro X-Wing, você pode ver que... Até pro universo antigo da trilogia clássica, você pode ver que as naves dos rebeldes são naves sucateadas, né? São naves mais velhas. Então, não são naves mega modernas como a TIE Fighter. Então, mostra exatamente como que era o poderio de financeiro do Império perto dos rebeldes, né? Então, pode ver que... Até na questão do Rebellion, os rebeldes, eles não podem enfrentar. Até pode, mas é uma situação muito arriscada enfrentar de mano a mano eles. As próprias matérias da Fantasy Flight falam que não é muito convincente, né? Não vale tanto a pena você ir de frente com o Império. Sim, se você então tiver... Então você vai fazer sabotagens, vai ganhar alianças, né? Então Os rebeldes, eles jogam mais na conversa. Tentar conquistar o maior número de mundos possível e tentar sabotar as instalações imperiais. Certo. É assim, só pra gente exemplificar, né? O jogo, a premissa do jogo é o seguinte. Existe um sistema, existe... É a galáxia. A galáxia. Separada no sistema. Sim, tem 32 planetas, né? 32 sistemas de planetas, tem um planeta principal de cada sistema, onde o rebelde escolhe onde vai ser a base rebelde dele. O objetivo do Império é descobrir onde tá a base rebelde e destruí-la. Não adianta você descobrir, porque você pode fugir e daí resolver de outra forma. Mas o rebelde, o Império tem que chegar lá e destruir. Só isso. Tem que subjugar e destruir. Então ele pode usar, ele pode ter naves capitâneas, naves menores, eles podem colocar Ground Force, colocando... Death pode colocar, Star. Exatamente, líderes, pode colocar Darth Vader, pode colocar a galera que... Os generais, os almirantes, tudo pra caçar os rebeldes. Só que você não pode simplesmente só caçar e destruir planeta, porque, em contraponto, os rebeldes, eles vão de uma forma um pouco assimétrica, eles vão de forma assimétrica, vão tentando ganhar aliança. Então, nessas missões que eles vão fazendo... Levando assim, bem ao pé da letra, os rebeldes realmente são uma rebelião. Eles Sim. tentam conquistar a população dos planetas que estão ali subjugados, né? Sim. Uhum. E em vez de enfrentar de frente, não, eles fazem, pô, sabota aqui, sabota ali pra tentar prejudicar o avanço. Artifícios políticos. É uma rebelião mesmo. Exatamente. É. Então é guerrilha, é guerrilha. Roubar a informação, eles podem ir lá destruir. Tem o Luke pode virar Jedi no meio da história. Então você pode, ele, assim, pelo que o pessoal fala, pelo que eu li, ele aborda a trilogia clássica inteira. Você pode ter desde, é claro que você pode ter um resultado diferente do que o filme apresenta, mas ele aborda tudo. Você tem construção de Estrela da Morte, você tem uma, pode ter uma segunda Estrela da Morte pré-construída, sabe? Você pode ter situações onde você tem um inimigo atacando o seu rebelde e você pede ajuda ali da menina Falco pra fugir, entendeu? Então tem muita coisa assim. Eu achei legal também que a Estrela da Morte, ela não é fácil de construir por causa dos recursos que ela necessita e também ela não é fácil de destruir. Eu vi que você precisa de uma carta específica, mas a sorte de ter no dado exatamente o resultado específico pra você destruir ela. É um tiro 1 milhão, né? Você precisa da carta planos, né? Da Estrela da Morte. Quando você usar ela, você ainda tem que dar um direct hit no dado, aí você destrói ela. Tem que dar aquele hit que é o único no dado, né? Exatamente. Então, eu achei isso muito legal, porque você for ver no filme, realmente, era uma no filme você já vê. Roubaram os planos e era uma chance 1 milhão de acertar um tiro num buraco. Sim. E no jogo tem essa ideia, eu acho isso muito legal. Não, por isso mesmo eu falei, a questão do designer, né? Não é só agora o Vinícius, que tem o Steve Kimball também, tá envolvido. Mas a questão da maturidade deles, né? Dentro disso aí, mostra como que o jogo é bonito, cara. Como que o jogo, ele é bem feito. Primeiro, jogo tem muita coisa. A gente foi olhar assim, vamos ver quantas miniaturas vem. 153 miniaturas. Meu Deus do céu, é muita coisa. É muita miniatura. Aí tem os planetas, tem as cartas, tem seus comandantes, seus aliados, né? Que você vai colocando. Então, ele, às vezes, você não pode usar todo mundo. Você tem que deixar a gente na retaguarda, porque quando alguém usar uma ação, você pode ir lá subjugar também. Você fala assim, opa, peraí, eu também vou colocar um líder aqui pra ver quem que tem mais influência. E mostra como que funciona os combates espaciais e combates terrestres. Olha só, combate espacial, X-Wing Armada, né? Isso. Que esse aí. Uhum. E combate terrestre, coloca o Imperial Assault. É claro que ele coloca uma versão bem mais simplificada, mas uma versão muito elegante, né? De como que o combate ocorre, como o combate existe nesse jogo. Aí você sempre tem aquela visão daquele doente, né? A gente pode fazer um dia, pegar uma mesa... Ah, sim, sim. Pegar uma mesa de Rebellion. Aí toda vez que tiver um engajamento no espaço, faz uma partida de armada e uma no solo. Eu não duvido que tem idiotas que fazem isso. Com certeza, cara. Né, Diogo? Agora que vocês deram a ideia, vai aumentar demais o número de pessoas que faz isso, né? Eu pensei nisso também. Se você fizer, por gentileza, monte de fotos. Eu quero muito ver isso. Eu também quero ver. Por mais que seja idiota, não. Idiota brincando, tá, gente? Eu falo idiota, mas é... Idiota do bem. Idiota do bem. É uma guerra civil num tabuleiro, né? Uma guerra que tem muita influência, tem muita coisa de política. Tem, querendo ou não, tem essa questão política no jogo, né? O jogo tem essa... Tem. Se você lê os livros, tem muita política envolvida. E você vê como que funcionam os conselhos, como que um representante vai chegar no planeta tentar convencer. Olha só, vamos fazer uma rota de comércio aqui e tal. Então existe muito isso. Vou até aproveitar que você tocou no assunto. Se você quiser entender, eu vou chamar de salada de fruta pra não falar um palavrão, que é a política no universo Star Wars. Toda. Leia um livro chamado Plagueis, que lançaram agora há pouco tempo atrás. Fala de novo? Plagueis. Plagueis. Que ele era o mestre do... Inglês. Não, já não sou aqui no Brasil pela Aleph. Ele era o mestre do Palpatine. Cara, lê esse livro. Você não vai entender a política de Star Wars. De tão rebuscado que é o negócio, sabe? É porque às vezes você fica só baseado nos filmes, você perde muita coisa, né? Se você tem uma noção boa assim do universo expandido, você pega umas referências que fazem você dar muito mais valor ao que tá representado no jogo. Sei. Sabe? Igual, por exemplo, assim, o próprio Rebellion, um dos líderes da Aliança Rebelde é a Mon Mothma. Sim, que e ela no filme não aparece, não, ela aparece, oi, tchau. É. E nos livros, o pouco que eu li, eu não li nada quase, o pouco que eu li, ela tem uma importância muito... Ela é muito diplomática. Ela é a líder e diplomática, né? E ela é um gênio estrategista, assim, sim, fora de série. E no filme ela aparece em dois frames ali, sabe? É que não tem como abordar tanto baseado na quantidade de personagens que tem. É, exatamente. Mas assim, ela é uma personagem extremamente importante, que no filme não aborda e muita gente não conhece. E no jogo ela é trazida com essa importância que ela tem diplomática e estratégica. Sim, sim. Não, tem muita coisa. Board games, tem muita coisa. Não dá pra falar de tudo que a gente vai. Eu quero ainda puxar o Diogo aqui pra gente falar sobre X-Wing. Então dá pra gente falar muito sobre esse universo expandido nos board games. Ó, que legal, bonito. Né? Principalmente com um fã que joga tanto e está tão presente no cenário competitivo nacional. Isso, né? É verdade. É, não tô tão presente assim, mas gasta dinheiro pra caramba. Cara, tá presente porque você tá acompanhando completamente o que tá acontecendo e participando na medida do possível também, né? Não é, mas é isso. É, eu cheguei no nível de doença de ficar acompanhando lista de squad dos estados pra fazer o metagame, né? Pra poder... Sim, então, querendo ou não, você faz parte do metagame, né? Isso. Mas eu vou perguntar aqui. Excel, aproveitando, então, pra gente complementar e encerrar esse assunto, o que você jogou de mais interessante de Star Wars até agora? Foi o X-Wing ou você jogou outra coisa que você prefere? Cara, desses que a gente citou, eu só joguei o X-Wing mesmo. É, eu também tô assistindo. Imperial Assault tem na loja de card game que a gente joga Pokémon, só que eu não tive a oportunidade de ir lá pra jogar board game, eu ainda tô de ir lá jogar board games e não fui. Mas as miniaturas chamaram um pouco a atenção, mas como eu disse, é um jogo que eu tenho extremo receio de jogar, né? Pois por medo de não gostar. Mas o X-Wing eu gostei pra caramba, eu achei super divertido, inclusive na época que o jogo nem tinha naves direito. Você que deu pontapé no jogo, então. É, ele fala que eu fico pastorando os outros, ele me pastorou algumas vezes pra fora do mapa na casa dele lá. Oh, foi lindo, cara. primeiro que eu não sabia pilotar, que eu ficava batendo minhas naves nas minhas próprias naves. Gênio. É. Não, agora você pensa que esse cara hoje tá no competitivo. Como assim? você pode ver como que amadurece essas coisas. Foi uma estratégia dele, ele incitou raiva em mim, aí eu fiquei bom, cara. Ah, entendi. O mesmo cara que perdeu pra mim 3 vezes seguidas porque ele batia uma nave na outra, eu jogava elas pra fora do mapa, hoje tá indo competitivo, né? Tá aí, né? Isso diz muito sobre o competitivo nacional. Mentira. Mentira, pessoal, é zoeira só. A galera vai me bater por causa dessa. Não, vai me bater por causa dessa. Né? Mas é um jogo muito legal, galera. Mesmo que você apenas curta board games, se você nunca teve contato com o universo, eu recomendo que você jogue, nem que seja o Core 7, se conhece alguém que tem, pega pra jogar. É, porque é muito legal de jogar, muito divertido. Lógico que se você realmente quiser entrar no mundo competitivo, você vai gastar milhões pra, né? Milhões! Pra ter um... Quantos dígitos você já gastou? Eu tô com 4 dígitos, né? Mas já esses 4 dígitos, se eu continuar no nível que tá, já vai virar 5. Caralho. É, então já tá no nível perigoso, olha aí. Assim, eu não tenho vergonha de falar, não. Mas eu já tô rolando em torno de 4 mil reais só de X-Wing. Sim, gente. Fora o que eu já gastei de armada. E isso foi só mês passado, né? É. Bom, Diogo, e você? Olha só, você. Qual que é o seu jogo favorito agora, atualmente? Antes de você jogar, calma, o Rebelo não saiu ainda, não chegou aqui na casa. Tudo ainda. Bem. Eu fico meio dividido entre X-Wing e o Armada. Porque o Armada, pra mim, é um jogo que me chama mais atenção, porque eu, como meu trabalho envolve um pouco de estratégia, eu sou mais ligado com isso aí. Mas como o meu X-Wing tem visto muita mesa ultimamente, e eu tenho aprendido o negócio do metagame, não sei o quê, então pra mim X-Wing hoje tá valendo mais a pena. Ah, sim. Igual eu falei pra Excel no começo, eu tinha comprado mais pra ser um jogo de prateleira. Hoje em dia não, eu já tô no competitivo. Então, mas eu ainda não compro X-Wing por competitivo. Eu compro por coleção. De quebra eu ganho o competitivo. Pra mim é o bônus. Sim, sim. Então assim, em nível de diversão, pra mim, X-Wing. Gosto, Star Wars Armada. Mas o que você tá atualmente... Atualmente eu tô mexendo muito com X-Wing. E a comunidade brasileira de X-Wing cresceu muito, muito do ano passado pra cá. Sério? Pra mim já era grande antes. Nossa, cresceu demais, assim, é... Porque agora tem regional em todo canto, tá muito fácil de achar jogador de X-Wing. E o bacana é que, assim, apesar de o cenário nacional ser competitivo, eu acho bacana que o pessoal tem muito aquele espírito de amizade, sabe? Então, assim, não fica aquele negócio de, ah, eu tô contra você, não fala comigo, não. Acaba criando um círculo de amizade, sabe? Você sente parte da comunidade de jogadores, um é muito legal. Tem um campeonato agora que o cara fala, oh, tô com o Império, não vou fazer nada, tem até um meme que ele... Ah, Eu acho isso muito legal. Você sente parte de uma comunidade de jogadores, sabe? Isso é muito legal. Não, isso é bom. Quando você consegue aproveitar isso, o jogo fica... aumenta a jogabilidade, ele aumenta o gosto por jogar ele bem mais, né? Então, por isso que pra mim também eu fico... Eu gosto do X-Wing. Eu tinha uma coleção. Eu vendi minha coleção. Por quê? Porque eu não jogava. Eu não participava do cenário competitivo. Então, pra mim, eu tinha uma limitação. Eu tinha comprado bastante nave, tinha pensado em alguns squads, mas sabe como que é. Bem, então, galera. Aproveitando, então. Eu tô no hype aqui pro Rebellion. Nossa, então esse jogo vem logo, por favor. Quero muito jogar também. Sim. Sim, mas a gente aproveita então pra acabar por aqui. Se a gente não citou um jogo que você gostaria de ter citado aqui do Star Wars, embora todos os jogos são da Fantasy Flight, né, atualmente, né, franquia... Esse podcast ainda não tá sendo patrocinado. Não, mas é porque você tá falando só do Apple. Assim, se quiser... Não, tá sendo patrocinado. Mas se um dia você quiser patrocinar um podcast, cara, tamo aí, bicho. Exatamente. Bom, então é isso, gente, a gente vai ficar por aqui. Você pode mandar seus recados aqui no Ludopedia, outra vez no nosso e-mail jogatinabg@gmail.com. Vamos agradecer aqui a participação do Diogo. Valeu, galera, pela oportunidade. Então aí, sempre que precisar, só chamar que a gente tá... Você vem uma vez por mês, sai do quartel, sabe como que é, né? Vem ver o mundo de vez em quando, a cor do céu, aí vocês podem me chamar. Beleza. Vai ser sempre um prazer participar. Exatamente. E Excel, novamente, obrigado. É, estamos sempre aí, né? Zobzeta, obrigado também. Fecha só. Não, eu quero agradecer a todos os ouvintes, a galera tá curtindo muito os podcasts. Teve um ouvinte lá que ele escutou todos os podcasts num dia só. Caralho! Sim. Ah, parabéns, você aguentou a voz dos abos esse tempo todo, cara. Porra, bicho, ó, você tá de parabéns, cara. Você vai ganhar uma estrelinha. Quando você juntar 5 estrelinhas, por favor, troque por um abraço do Zabuzeta. Exatamente, cara, pode ser 3, eu dou desconto. Ui. Ui. Bom, a gente vai ficar por aqui, gente. Dou um beijo. Nos vemos no próximo turno. Yay! Tchau!